tentei mudar o jeito meu, mas como o coração falou mais alto, pra mim não deu. Você está dentro de mim, lutei de todas formas pra tirar, não consegui. Yeah.